poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Carlos Manuel Moutinho Paiva dos Santos, conhecido por Camané, nasceu em Oeiras em dezembro de 1966. A história da sua ligação à música, quando ainda era criança, já foi contada várias vezes, mas merece ser recordada uma vez mais. Tinha 7 anos, quando foi obrigado a ficar em casa 1 mês por razões de saúde, e só tinha 3 discos em casa: Charles Aznavour, Beatles e Frank Sinatra. Ouvia-os com grande admiração e deles passou para o fado para escutar Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro e Carlos do Carmo. Já disse em entrevistas que o fado entrou muito depressa no seu ouvido. Vou citá-lo: os fadistas eram ótimos intérpretes, tinham um sentido da palavra único. Fala dessa iniciação ao fado, ainda enquanto ouvinte, como uma descoberta também por identificação, porque havia poetas populares das coletividades que escreviam poemas a falar da mãe, do pai, da escola ou da namorada. Começa por cantar para a família, em casa, depois em público, nas casas de fado, até que, com apenas 11 anos, participa pela primeira vez na Grande Noite do Fado, numa época em que não havia competição em separado para os mais novos. 2 anos depois, na edição de 1979, alcança a vitória e é convidado a gravar um LP produzido por António Chainho. Aqui pelo meio, ou um pouco depois disto, há uma história de um telefonema de Amália Rodrigues a dizer-lhe que deveria gravar um disco. Já lá vamos. Além de diversas casas de fado, integrou o elenco de produções que lhe dariam experiência de palco, um lugar que não foi sempre confortável, já vamos saber porquê, mas que tem sido a sua vida desde então. Casas de fado, palcos de produções nacionais, palcos do país de norte a sul e ilhas, palcos internacionais, Camané é hoje um dos nomes altos do fado e da língua portuguesa, uma espécie de embaixador da nossa música tradicional e também da nossa poesia, uma vez que escolhe cantar poetas portugueses, sempre que pode, dos mais clássicos aos contemporâneos. Tem no currículo inúmeros prémios, acaba de resto de ser nomeado com o pianista Mário Lajinha para os prémios de música Grammy Latinos 2020, na categoria de melhor álbum de raízes em língua portuguesa, com o disco Aqui Está-se Sossegado, a partir do repertório de fado. Parabéns, Camané, e obrigada por aceitares o convite para o podcast do Poema Ensina a Cair. Disseste alguns numa entrevista que o fado é uma música triste que causa alegria. É uma tristeza boa, como quase toda a vida. Pergunto, é assim também com a poesia? Sim, eu acho que o fado tem muito a ver com a poesia. E quando eu falo em uma tristeza boa, todas as músicas levam-nos para para uma tristeza boa. Não é só o fado. Portanto, eu acho que aquela coisa, um fado é triste. Se formos ouvir as músicas no mundo inteiro, normalmente partem de uma tristeza para uma alegria, não é? E isto acontece nos blues, no tango, em todas as músicas, portanto, não é... Tu achas que a tristeza faz parte, claro, da música? Sim, a alegria normalmente não se questiona tanto, não é? Sim. É mais a tristeza. E a tristeza faz-nos sentir bem, faz-nos exorcizar essa tristeza e ficarmos alegres, ficarmos contentes e crescermos e aprendermos e sentirmos. Mas já quando eras criança, nessa altura em que ficaste em casa doente 1 mês e ouviste o Sinatra e o Aznavour, e procuravas essa tristeza, ou seja, encontravas essa tristeza na música que ouvias, nos Beatles também? Quando ouvimos o Aznavour, Morrer de Amor, eu sabia lá o que é que estava a ouvir, não é? Morrer de Amor, sim. Mas eu não sabia o que é que estava a ouvir. Uhum. Mas a verdade é que me emocionava, ficava super contente, eu queria ouvir as vezes que fossem precisas para me emocionar, para sentir. Era uma experiência única ouvir com 7 anos o Aznavour. Para mim era, não sei se as outras pessoas é, mas para mim era. E essa experiência fazia com que eu me emocionasse e ficasse alegre. Não ficava triste ao ouvir o Morrer de Aimé. Nem ficava triste ao ouvir a Amália, nem ficava triste ao ouvir o Marceneiro, nem ficava triste ao ouvir nada. Ficava contente, porque para já estava a aprender, muitas coisas eu não percebia, mas também fui percebendo com o tempo, com a vida. Ou seja, percebias só emocionalmente, é isso? Sim, sentia. É uma coisa que eu sempre achei que muitas vezes até a música, e mesmo a música cantada, ultrapassa a barreira da língua. Porque os grandes cantores ultrapassam. Não precisas de perceber a letra, é sim, isso? Sim, porque ultrapassa, e depois mais tarde até vais querer perceber mas na altura, por isso é que nunca me fez confusão muitas vezes entrar num palco em que estão, sei lá, 1.800 holandeses a assistir ao concerto, ou alemães, ou chineses, ou sei lá, porque eu sei que também aconteceu comigo gostar de qualquer coisa, emocionar-me com isso. Claro que tenho os meus receios, mas se tenho os meus receios em qualquer, quando eu vou para o palco, não passa, não é? Continuas a ter. Sim, sim, sim. Mas depois passa quando entro. Mas que receios são esses antes de entrar? Entrares? É um medo, acho que não vai acontecer nada. Que é que não vai acontecer nada? Sim, acho que tenho sempre um medo enorme, sei lá, que não vou conseguir sequer lembrar-me das letras. Das letras, tudo me passa pela cabeça. E depois, chegas lá? Chego lá e acabo por, para já, deixo de pensar, que é uma coisa, e passo só a sentir e também a ir por dentro do texto e esqueço de mim. Não fico obcecado comigo mesmo, nem com. E então vou por dentro daquilo, deixo-me levar naquelas histórias, naquelas vidas, naqueles sentimentos, e esqueço-me de mim. E isso faz com que consiga ultrapassar tudo. Quer dizer, às vezes, se me for ouvir a seguir uma gravação, não gosto nada de me ouvir. A sério? Podia fazer melhor. Mas tu já me disseste que não ouves os teus discos, não, em casa, não gostas de te ouvir. Não, não. Mas então? Ouço. Às vezes ouço um bocadinho uma coisa qualquer, mas não é uma coisa que me faça sentir bem, porque eu acho sempre aquela. Eu gosto de ir para o palco à perspectiva de poder melhorar aquilo que fiz. Os discos são momentos, são é o retrato de uma data, daquele dia em que se gravou. Eu tento fazer o melhor possível, mas depois acho que sempre consigo fazer melhor. Tem a ver com o perfeccionismo, às vezes é um bocado, é um defeito de caráter, não é? Mas a verdade é que é muito difícil ficar a gostar de uma coisa que eu fiz, ou de me ouvir, não tenho, quer dizer, não, e muitas vezes eu só me vou ouvir porque preciso me lembrar de uma letra, ou de uma parte musical, de um tema que vou recuperar, ou que vou incluir no alinhamento, ou não sei o quê, mas não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não tiras prazer de te ouvir? Sim. Dissemos aqui neste texto inicial que aos 7 anos ficaste em casa doente e depois, a grande noite do fado, ainda eras também uma criança, 11 anos, eras mesmo pequeno. O que é curioso, tendo em conta o que acabas de dizer, não é? O medo do palco, a timidez que te é característica, da qual falas muitas vezes, apesar de tudo concorres, não é? E vais. Não, quer dizer, aquilo supostamente eu não sabia bem o que é que estava a acontecer, né? Eu nem sabia bem se aquilo era um concurso, não era. Aliás, eu participei a primeira vez em 77, numa noite até que eu vi um espetáculo, a Amália foi convidada para cantar na Noite do Fado nesse ano, e eu tive a ouvir a Amália pela primeira vez ao vivo, que é uma coisa fantástica. Isto foi em 77. Esta história da Amália é uma história que não foi comigo, foi com o David Ferreira e foi passados muitos anos. Portanto, a Amália só sugeriu que eu gravasse um disco quando eu não tinha editora e já era adulto, não é? Porque na altura não era suposto um miúdo. Pronto, aconteceu por acaso haver uma gravação quando eu tinha 10 anos, outra com 11, outra com 12, outra com 13, mas a ideia, pronto, não era haver uma grande exposição daquilo que eu fazia, não é? Pronto, mas a coisa aconteceu dessa forma, porque eu queria cantar, os meus pais levavam-me aos fins de semana a coletividades, havia matinés de fado nas coletividades, havia essas coisas todas, havia imensa gente, era tudo pessoas muito mais velhas, havia. E eu e mais outro miúdo qualquer que cantava, sei lá, às vezes tinha um primo meu que também cantava e cantava bem. E pronto, e pronto. Ias com os teus pais, E eras com um os meus miúdo, pais vias os outros cantar. cantava também. Às vezes lembro-me, por exemplo, de uma noite de fado no Desportivo da Mouraria, ir para lá com os meus pais, ouvir cantar, depois ouvir cantar um ou dois fadistas, depois adormecer. Sim, mas, e depois às duas e meia da manhã acordar outra vez e ouvir o Fernando Maurício, por exemplo, e de repente a seguir ir para casa. E pronto, e lá chegava a casa e ia dormir e não sei o que, isto só aos fins de semana. Portanto, aquela coisa de fui sair com os meus pais, fui jantar, acabei por chegar tarde, era miúdo, mas. Achas que o facto de te teres tornado fadista e de gostares de fado desde tão cedo está relacionado com essa atitude dos teus pais de te levarem a casas de fado, de ouvires Sim, ser tá, exposto a isso desde cedo? tá relacionado com isso. Está relacionado com todo o meu passado, não é? Porque o meu bisavô cantava fado, o meu avô também, e os meus pais cantaram fado depois de mim, porque o meu pai começou a cantar fado para aí 2 anos depois de eu ter cantado com guitarras e violas. Porque eu acho que obriguei um bocado os meus pais também a isso. Eles puseram-me aqueles discos à frente e a seguir eles tiveram que eu lembro-me perfeitamente que eu dizia todos os fins de semana, a matinés, não sei o que, eu queria ir e eles tinham que me levar. Ah, Porque. tu é que pedias para ir Sim, às sim, tantas. A sim, dada altura já era assim, já era ao contrário, já eras tu que sim. Sim. pedias. Fins de semana, especialmente sábado à tarde e domingo à tarde, às vezes, não era sempre, mas havia uns dias à noite, não é? Ou íamos a Cascais ou à Reda. Lembro-me de uma festa do Marceneiro, por exemplo. Em que há umas fotografias que eu estou com a Amália, com o pai com 10 anos, e aquilo era uma festa de homenagem ao Marceneiro, portanto, de repente havia uma proximidade muito forte com estas pessoas, portanto. E porquê é que tu pedias aos teus pais, tão jovem, para ir Porque impreterivelmente a um sábado? queria estar com. Entrar fazer as minhas experiências, não é? Porque eu pegava nessas letras de fados tradicionais, como eu tinha decorado todos os fados tradicionais, e até porque às vezes eu não lembrava pelo nome dos fados tradicionais, mas. Já tinha colocado lá uma letra, sei lá, no Rosita, no Pechavante, no Pedro Rodrigues, no, sei lá, naqueles fados todos já tinha posto lá uma letra. Então eu queria fazer experiência com os músicos, não é? E só, não era, o fado é uma tradição oral, portanto, canta-se nas casas de fado, ou nas coletividades, ou nos sítios onde havia retiros de fado, não é? Portanto, não havia aquela coisa de estar em casa com músicos na garagem a fazer fado, Sim. não havia isso. E, portanto, tinha que se cantar de outra maneira. E tu, como já tinhas decorado, querias ir experimentar, é Sim, isso? experimentava, cantava esses fados tradicionais com essas letras novas e tal. E pronto, havia pessoas que achavam imensa graça, outros gostavam imenso, outros ficavam. Havia um certo preconceito também em relação ao fado, que depois tornou mais grave. Mais grave, não, tornou-se, que fazia parte. E eu acho, sempre achei que. Com o tempo e conforme fui crescendo e fui-me apercebendo de tudo o que era a história do fado e tudo o que eu tinha ouvido, que era um preconceito de pessoas que não tinham conhecimento total do que é que existia no fado. Portanto, isso tinha a ver com questões políticas e não só, não é? Injustas, mas que também tinha a ver com aquilo que as pessoas ouviam na rádio, que passavam do fado. Portanto, no fado não era aquilo que as pessoas ouviam na rádio, era mais do que isso. E quando elas tomaram conhecimento, a maior parte dessas pessoas, quando tomaram conhecimento de todo o que era o fado perceberam que estavam erradas. Uhum. E esse preconceito foi passando, foi na passando. Tua opinião, e houve muita gente que eu conheço, com quem eu me relacionei, que tinha essa relação com o fado, que deixou de o ter, porque percebeu, porque as pessoas que estavam ao lado, ou pessoas que depois chegaram e fizeram-nos, fizeram essas pessoas perceberem que o fado... Tu terás contribuído também para esse caminho, não é? Sim, com a tua carreira. Sim, mas há um passado que é fundamental para... Que também a mim me fez, que me deu esse conhecimento e que me deu essa forma de pensar. Dizias há pouco que tens até por experiência própria dos teus concertos fora, falaste da Holanda ou da Alemanha, a percepção de que às vezes não é preciso perceber a letra para se sentir a emoção da música, coisa que te aconteceu também quando não percebias o Aznavour. Mas imagino que a tua ligação com os fados inicialmente, e para fazer agora a ponte com a poesia, também tenha passado com a palavra nos fados populares, esta ideia de identificação dos fados que falam da namorada ou da mãe, pela palavra que o fado trazia. É assim também? Sim, mas é assim, para cantar é preciso esse sentimento do texto, não é? Esse sentimento do texto. Quando eu digo que ultrapassa a barreira da língua, é que consegue tocar aquela pessoa, mas a pessoa que está a cantar tem que ir por dentro do texto, tem que ter o sentido da palavra, tem que lá estar. Tem claro de estar tudo. E depois, claro que isso passa, essa emoção passa. Claro que depois existem várias interpretações, mas para quem está a ouvir é diferente. Agora, para quem E está a cantar. enquanto cantor, ainda inicial, pequenino, criança, portanto, tocava-te a palavra, é isso? Nos casos que Tocava-me a eu fiz. história, tocava-me A história. contar as histórias. Embora, é assim, eu acho que isso tem a ver com o início, não é? Eu acho que o que me tocou no fado foi depois em adulto, perceber que era aquilo que eu queria. Porque quando era miúdo, porque eu não tinha tanto medo, não tinha vergonha, não tinha. Era uma criança muito feliz e muito bem disposto, e também fui, e também sou, mas pronto. Mas a verdade é que aquele. Tímido, claro, essas coisas todas, mas agora, quando ganhei consciência daquilo que eu queria fazer foi quando era adulto, porque quando era miúdo, depois parei de cantar, houve a transição de voz, depois houve também que estava a estudar, uma data de coisas que eu queria fazer, não sabia, Interrompeste, tiveste períodos, sim. interrompi e cantar fado e fazer disto a minha vida, foi uma decisão tomada já quando eu tinha, verdadeira e honesta, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos. Pronto, mas ainda era jovem, não é? Sim, Apesar de tudo, é uma decisão sim. original para um Sim, jovem de 18 anos, não é? sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Quer dizer, hoje se calhar menos, porque há muita gente a cantar, mas Sim, na mas na altura. altura era super original, porque eu lembro-me quando fui cantar para as casas de fado, era pessoas. Eu era um miúdo. O miúdo. Continuei a ser um miúdo durante muito tempo. Depois é que começaram a aparecer gente nova, mas E não foi por era. essa altura, já então adulto, ou jovem adulto, que a Amália disse então ao David Ferreira que aquele miúdo devia gravar, é isso? Mas foi muito mais Ah, tarde. foi mais tarde. Foi quando é assim, eu lembro-me que tinha acabado, tinha pai em 93, 94, participei num espetáculo do Filipe Laferria e ela foi assistir duas vezes e um dia ligou, o David é que sabe contar esta história, mas ela ligou para o David, que era o diretor da EMI, Valentino Carvalho, a dizer que havia um rapaz que estava no bom caminho e que... Isto foi numa noite de Natal que ela ligou a dizer isso, e passado um ano a seguir, portanto passou o fim de ano, e eu estava a assinar contrato com a EMI. Ou seja, a voz da Amália era para levar a sério, não só a cantada, mas o que ela dizia, não é? Sim, acho que foi. Pronto, e sempre fui. Mas pronto, eu acho que E o foi David é muito que te contou simpático da essa parte. O história? David é que me contou, sim, eu não Mas sabia. quando te contactou, disse: Olha, Camané, a Amália Não, Rodrigues não me disse. Ah, contou não te logo contou isso. logo. Contou, falou que a Amália foi ver, mas não falou direta. Depois, passados uns anos, é que me contou a história total. Pronto, claro que eu sabia que ela tinha ligado, não é? Isso eu sabia que ela tinha. E um dia até fui a um lançamento de um disco da Amália, fui ter com ela, fui-lhe agradecer e tal. Mas estive assim à espera que toda a gente, porque estava lá as televisões, estava lá toda a gente, eu estive um bocado à espera que saísse toda a gente, as televisões e não sei o quê. Para ir cumprimentá-la, para não parecer aquela Fui ter com a Amália e disse: Amália, queria dizer que gosto muito de si. E ela disse: Todos gostam. E eu olhei para ela com cara de maluco e ela disse: Não é o seu caso. Não é o seu caso, quer dizer, você não gosta por gostar, gosta mesmo. Portanto, mas não é o seu caso. Não, você não é o caso. Não te incluiu na maioria, não é? Mas porque eu olhei assim, não percebi muito bem, Tipo, fiquei todos assim: gostam, como assim? Como assim? Porque aquilo que eu estava a dizer era muito honesto, eu não queria que ela pensasse Estavas a dizer da boca para fora, que porque sim, não é? Só porque sim. Tu trazes aqui a Camané para este desafio que eu te fiz de escolher os 10 poemas da tua vida. Eu sei que isto é volátil, ou não seja. são os 10 poemas, criança, não Exato. são os 10 poemas da minha vida, foi aqueles que eu escolhi que acho que podia falar um bocadinho daquilo que eu acho que são referência para mim, especialmente no fado, que o fado me deu a mim, que eu acho que é importantíssimo, e que as pessoas do fado me deram, porque a intuição, não é? E estávamos a falar há pouco do David Ferreira, filho do David Mourão Ferreira, e tu trazes três poemas do David Mourão Ferreira, que cantaste de forma belíssima. Se calhar queres ler tu este primeiro, o Abandono. Portanto, o abandono foi. Isto foi o que a Amália nos deu, não é? Porque a intuição que a Amália tinha para olhar para um poema e perceber, e para uma música e perceber que podia. Na altura, isto é incrível porque ela salvou-nos disto, destas coisas de podermos arriscar a poesia no fado. Ela foi a primeira pessoa a fazer isto e fê-lo de uma forma incrível, não é? Este fado, O Abandono, é do David Mourão Ferreira, e a música é do Alain Lemain, e ela fez-lo de uma forma incrível, não é? O Alain fez a música, e isto era um fado penista também, portanto, isto tinha a ver com alguém que. E posso ler: Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar, e apenas ouves o vento e apenas ouves o mar. Levaram-te à meia da noite, a treva tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite e nunca mais fez dia. Ai dessa noite, o veneno persiste em me envenenar. Ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar. E ao menos ouves o vento e ao menos ouves o mar. Portanto, isto É um poema muito bonito é. e algo triste, Camané. Sim, mas pronto, mas é sempre uma experiência, independentemente de tudo, a experiência de estar vivo e de viver uma data de coisas é sempre uma experiência. A maior parte da poesia é triste, não é? A experiência de estar vivo e de viver é sempre uma experiência, portanto, independentemente de ser triste, ser alegre, ser não sei o O quê, é que estás a dizer é que vale a pena viver a experiência, experiência. mesmo que ela não seja Sim. alegre ou esfuziante. Tens um outro poema também do David Mourão Ferreira que se chama Espelho Quebrado. Queres ler também? Eu acho muito curioso pedir-te para ler, porque eu estou a ouvir-te ler poesia e ao mesmo tempo estou a ouvir-te também cantar. Não é complicado para ti leres de ler? Não te apetece cantar com o texto à frente? Bem, quer dizer, não é que eu. Pronto, mas a ideia é também. Está-me a ajudar a refletir noutras coisas aqui Claro, claro que sim. que eu estou a pensar, como também no. Este é lindo, este é dos poemas que eu mais gosto do David. E das músicas mais incríveis, porque com o seu chicote, chama-se Espelho Quebrado. Com o seu chicote, o vento quebra o espelho do lago. Em mim foi mais violento o estrago. Porque o vento ao passar murmurava o teu nome, depois de o murmurar deixou-me. Tão rápido passou, nem soube destruir-me nas mágoas em que sou tão firme. Mas a sua passagem vidro recortava, no lago a minha imagem descrava. Ó líquido cristal dos meus olhos sem ti, em vão um vendaval pedi, para que se quebrasse o espelho que me enluta e me ficasse a face enxuta. Em mim foi mais violento o vento. Em mim foi mais violento o vento. Estes poemas que tu trouxeste, estes dois, já vamos ao terceiro, do David Mourão Ferreira, que não é necessariamente sobre isto que vou dizer. Bom, são poemas de amor e de desamor e de tristeza relacionada com o amor. E há muitas pessoas que falam da poesia como algo a que se recorre quando se está triste, precisamente porque há essa identificação do género. O poeta conseguiu escrever aquilo que eu estou a sentir e eu não saberia pôr isto nestas palavras. Concordas com esta ideia, sim, de que sim, há sim, uma identificação, sim, sim, para sim, os sentimentos que nós vamos tendo, às vezes até os menos bons? Sim, e que nos faz depois exorcizar esses sentimentos, e que nos faz bem, porque não há forma melhor de nos fazer sentir bem que é no fundo naquilo que é a nossa, os nossos sentimentos, o nosso, e conseguimos ultrapassar a tristeza. Mas já te aconteceu, ou seja, em momentos mais difíceis da tua vida, recorreres à poesia ou procurares a poesia para encontrares algum alento ou algum conforto, digamos assim? Já me aconteceu de uma forma espontânea, sem ser ir procurar a poesia para, porque já vou por várias razões, eu sei que lá vou encontrar coisas muito boas que me fazem bem. Como se agitasse, não é? Sim, Tu fizeste agora aí um gesto como se te agitasse, não é? Sim, Um shake, assim, uma coisa. sim. Eu sei que aquilo é muito melhor que tomar algum comprimido. Mas pronto, mas estes poemas fazem parte de uma discografia da Amália, que ela nos deu isto, que ela teve a intuição de perceber que isto, na altura, isto é engraçado, na altura chamavam óperas a isto, e os puristas do fado, e agora são clássicos, mas na altura não. Portanto, ela correu esse risco. Arriscou. Arriscou. Arriscou como já tinham arriscado outros fadistas, não é? Depois eu vou falar nos outros quando ler. Os outros quando lá chegar, também quando lá chegarmos, que também arriscaram. E a Amália teve essa inteligência de olhar o fado e perceber que havia muito para fazer, não é? Tu também tens essa, agora que tens a carreira que tens e o nome que tens no fado em Portugal, também tens essa, digamos, atitude de não ter preconceito e tentar olhar para um texto poético e perceber se ele tem caminho no fado ou não? Aconteceu-me mesmo com o Fernando Pessoa ou com outros poetas, o Antero de Cantal, ou outros poetas que eu cantei, o Tamen, pronto, depois alguns que escreveram letras para fados, como a Mariola de Freitas, a Lina Duarte, e depois também a Maria Rosário Pedreira, uma série de gente que hoje está a escrever para fado, não é assim? E muitos mais, não é, que fui encontrando, mas é preciso perceber o que é que... Como é que tu sabes se aquilo vai dar ou não? É intuitivo, não é? Não é uma coisa tipo... lembro-me quando escolhi aquelas quadras do Pessoa para aquela música do Jaime Santos. É intuitivo, é uma coisa. A maior parte da poesia não é para ser cantada, é para ser dita. Às vezes, até é só para ser lida. Portanto, não é a poesia. Claro que neste caso, no caso do David, muitos destes fados. Isto foi pensado. Eu lembro-me quando eu tenho conhecimento, por exemplo, há uma adaptação do Com Que Voz que o Alan fez. Que o próprio Alain Mann fez, há uma adaptação para ser cantado, não é? Portanto, o poema não é mesmo aquele que lá está. Portanto, existem pessoas que conseguem fazer essa adaptação. Portanto, e há outros casos em que não é preciso adaptação, mas também tem a ver com um lado intuitivo da pessoa, não tem que ser um expert e perceber que não. Confias na tua intuição quando estás sim, a olhar sim, para um não poema, é uma coisa confio, muito percebes? não é tem que acreditar numa determinada verdade, que eu acho que é possível acontecer, por exemplo, com o Mote, que é o outro poema do que é o Fado Isabel do Fontes Rocha, que eu adaptei outro poema do Pessoa. O Aqui Está Sossegado, por exemplo, é do Álvaro de Campos. Aqui Está Sossegado Eu adaptei aquelas estilhas do Pessoa a uma música do meu bisavô, porque pronto, são casos em que eu sinto Há caminho. que há caminho. Tu dizias há pouco, no início da nossa conversa, que enquanto cantor, que tens de sentir, não é? A história, a mensagem, não, portanto, aquelas palavras, lá está. Portanto, se calhar também tem a ver com isso, não é? Sim, e depois também há uma coisa importante. Há fados do David que ele fez já a pensar em que a Amália iria cantar. Por exemplo, Claro, mais tarde, claro. quando fez o, sei lá, a Madrugada de Alfama, ou mesmo. Se calhar eu acho que o Espelho Quebrado, não sei, mas O o abandono. abandono já foi pensado nisso. Isso faz diferença, claro. Faz diferença. Porque houve uma. Mas isso aconteceu porque a Amália antes tinha agarrado nas coisas Claro. e tinha. Epá, se eu fizer para. E isso aconteceu. Aconteceu-me, por exemplo, com uma série de pessoas que não escreviam para fado também, que eram, são só poetas, e que de repente eu perguntei: mas não quero experimentar fazer um poema para fado? E isso está a começar a acontecer na minha vida. Pessoas que são poetas que escrevem poesia, mas que de repente não quero experimentar fazer umas letras para fado porque isso pode acontecer. E depois acontece o contrário, por exemplo, neste poema Que vamos a seguir, vamos lá, que é vamos o lá. poema do Chega-se a este ponto, do David Mourão Ferreira. Foi um poema que me foi dado pelo David, o filho, David Ferreira, e o Zé Mário fez a música, e eu percebi que esta música ia funcionar. Portanto, isto era um poema que não era, está num livro, E não foi, era para ser cantado, pronto, supostamente, não é? supostamente, e que também já tinha acontecido também com A Escada Sem Corrimão, A que é escada sem um corrimão. poema do David Mourão Ferreira que eu cantei para aí há uns 10, 15 anos atrás. Quando disseste Zé Mário, portanto, E isso é o Zé Mário poema, musicou Zé este Mário poema. Branco, sim. Musicou esta música, este poema que eu acho que é lindíssimo, não é? E eu vou ler que é: Chega-se a este ponto, David Mourão Ferreira. Chega-se a este ponto em que se fica à espera, em que apetece um ombro, o pano de um teatro, um passeio de noite, a sós de bicicleta, o riso que ninguém reteve no retrato. Folheia-se num bar o horário da morte, encomenda-se um gin enquanto ela não chega. Loucura foi não ter incendiado o bosque, já não sei em que mês se deu aquela cena. Chega-se a este ponto a arrepiar caminho, soltrar no passado a imagem do futuro, abrir uma janela, acender o cachimbo para deixar no mundo uma herança de fumo. Rola mais um trovão, chega-se a este ponto em que apetece um ombro e nos pedem um sabre, em que a rota do sol é a roda do sono, chega-se a este ponto em que a gente não sabe. Pronto, eu adorei o É poema muito e bonito, sim. pedi, o Zé Mário fez a música E deu um fado e deu um belíssimo. fado que eu mais gosto de cantar. Não sei se eu gosto imenso, Gostas de cantar esse fado? adoro este. Esse fado fala bem ali de uma circunstância. Como eu dizia há pouco, os dois primeiros do David Mourão Ferreira, de certa forma, estão relacionados com o amor e com os sentimentos. E este, com outro sentimento que tem a ver com uma espécie de balanço que se faz numa certa altura da vida. Acontece de pensares nisso, nestas coisas. No tempo em que estás da vida, na idade que tens, no que já fizeste, no que vais fazer, Sim, sim, acontece-te. sim, sim, sim, sim, sim. E em que não. E acontece às vezes estarmos numa altura da vida em que não sabemos o quê. Em que não sabemos. Daqui para aí. Em que estamos à espera do quê? Tem que haver qualquer coisa diferente. Estamos à espera de qualquer coisa diferente. Não podemos ir pelo mesmo caminho. Queremos encontrar outro. Queremos. E de repente estamos parados, não é? Sim. E isso acontece, claro. Acontece-te também Acontece, acho a que sim, toda a gente. toda a gente. E por falar em balanços, tu estás numa idade e numa fase, Camané, em que, bom, já tens uma carreira muito reconhecida, não só cá em Portugal, como no estrangeiro, e como eu dizias, assim, um dos nomes altos do fado em Portugal. Pensas nisso? Dás importância a isso? Como é que tu lidas com este reconhecimento todo e o facto de encheres as casas e de tanta gente gostar de ti, do teu trabalho? Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt. Por falar em balanços, digamos assim. Não tenho uma ideia muito, muito... Eu acho que o que eu gosto mesmo nisto do fado e que me foi conseguir fazer com que, sei lá, eu quando era miúdo e vinha no comboio e toda a gente gozava porque eu ia de fatinho para cantar o fado. Mas da minha idade, aquelas pessoas, eu via toda a gente, fadista, chamavam-me fadista, não me chamavam camané, era olha o fadista. Pronto, fadista que era uma coisa que não era boa, não era bem vista, havia um preconceito enorme. E eu disse: pá, mas isto não, o fado não merece isto, portanto, eu vou fazer o meu caminho e quero um dia sentir que aquilo que eu faço não é uma vergonha nenhuma, não é, pronto. E de repente o mundo mudou completamente. E isso para mim, desde tudo e mais uma coisa que se passou, as pessoas que apareceram, uma data de gente, músicos novos, gente nova, cada vez fico mais feliz. Não é que há dias vi um miúdo com 12 ou 13 anos a tocar guitarra portuguesa, sei lá, miúdos a ouvirem e a gostarem, quer dizer, sem preconceito, e isso é uma coisa que eu queria, e é isso que me dá gozo nisto. E depois é assim, o melhor está para vir, nunca fico agarrado a nada do que faço, na música, no fado, quer dizer, o melhor está sempre para vir. Não sou um tipo que me satisfaço com nada, eu acho que é para ir fazendo. Como eu disse, eu não fico agarrado ao que fiz. Mas tens orgulho nesse caminho? Não tenho esse, é assim, eu tenho orgulho naquilo que faço, naquilo que gosto, mas não fico, eu acho que posso fazer melhor. Portanto, eu acho que eu quero é atingir uma perfeição que nunca vou encontrar, uma coisa que eu nunca vou conseguir, mas quero, a minha luta é melhorar, é fazer, é continuar a fazer, continuar a ter inspiração para fazer, vontade, prazer. Porque a coisa que mais me deu prazer na vida foi isto, este é o meu trabalho, porque, sei lá, e foi o que fez-me mudar a minha vida, foi o que me fez crescer, ser uma pessoa feliz, que é uma coisa que, e conseguir mudar a minha vida, o que me salvou a vida, em alguns aspectos, foi o meu trabalho. Porque, o que é que tu queres dizer com isso? Não, pronto, me salvou, eu não gosto de aprofundar, porque, mas há coisas que têm a ver com o meu passado, que se não fosse a minha arte nem a minha vida, aquilo que... e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa normalíssima, quer dizer, isso para mim é fundamental. Uhum. A tua próxima escolha, o quarto poema, é curioso porque é de uma poeta brasileira. Sim, a Cecília Meireles. Queres falar sobre este fado? Este fado é assim, quando eu estava a passear, onde eu morava, encontrei o filho do Nicolau Lumã, filho do Alain Lumã, que é pai do Tomás, que é filho da Patrícia, de uma grande amiga, e a Patrícia já tinha falado em mim ao Nicolau. Eu conheci o Tomás de pequenino e pronto, e um dia o Nicolau encontramos na rua e ele disse que tinha uns fados muito bonitos do pai, inéditos, que nunca tinham sido cantados. Eu cantei, e na altura surgiu o Sei do Rio, uhum, que é um poema lindíssimo do Pedro Homem de Mel, e que era um inédito, eu gravei, e foi talvez dos meus maiores sucessos, fizeste agora o canal sucesso. Sim, não gosto de dizer. Não gosto de essas palavras. Não gosto. Porquê? Porquê é que te custa não, dizer? Não, foi um disco meu que teve um sucesso. Mas porquê é que te custa dizer que platina, teve sucesso? Porque é um fado, porque de repente, assim, foi um disco, foi talvez o meu primeiro disco platina que eu tive de fado, não é? E ainda por cima ia a passear na rua, encontro o Nicolau e ele dá-me o Sei de um Rio e dá-me esta cantiguinha que é o Tesouro da Cecília Meirelles, que eu na altura, e estava lá escrito de, os dois Pedro Almeida de Melo. Uhum. E eu quando gravei o disco eu pensei que era Pedro Almeida de Melo. E depois é que recebi uma mensagem de uma pessoa brasileira a dizer-me, não, isto é Cecília Meirelles. Mais tarde é que eu me apercebi. Uhum. Foi um daqueles erros que me deixam assim um bocadinho, mas pronto, mas a verdade é que ele deu-me como se fossem os dois Pedro Almeida de Melo, mas um. Este era o Tesouro e é da Cecília Meirelles. Portanto, ele deu-te a música do pai para acompanhar estes poemas, é isso? Sim, okay. Ele, e também os poemas. Sim, quem estava a cantar ao piano eram inéditos, tanto o Sei de um Rio como este tema e como outros temas que eu gravei, o A Correr e músicas do Alain, eram músicas que ele estava a cantar ao piano. Portanto, o Sei de um Rio ele está a cantar com sotaque francês, praticamente. Uhum. Mas com uma maneira de cantar muito. Porque a grande referência do Alain era a Amália, não é? Portanto, ele cantava. Mas é engraçado ouvir o Alain Ulman a tocar piano com um sotaque francês e a entoar a música como se fosse do jeito da Amália. Portanto, é incrível, é uma coisa. Imagina. E foi assim que, que eu recebi a música numa cassete, num CD, e que depois, mais tarde, gravei. Porque era um tema inédito, portanto ninguém tinha gravado. E este, a mesma coisa. E este é: meus olhos eram mesmo água, te juro, lustro de brilho vidrado, verde claro, verde escuro. Três barquinhos de brinquedo, te juro, fui botando todos eles naquele rio tão puro. Veio vindo a ventania, te juro, as águas mudam o seu brilho quando o tempo é inseguro. Quando as águas escurecem, te juro, todos os barcos se perdem entre o passado e o futuro. São dois rios os meus olhos, te juro, noite e dia correm, correm, mas não acho o que procuro. Mas é engraçado que em relação a este poema, o Alain fazia umas pequenas adaptações, porque há umas repetições, porque o poema original não está como é cantado. Como é cantado, por si, porque, não é? Porque, há uma, porque aquela, esta parte aqui há repetições. Meus olhos eram mesmo água, te juro, lustro de brilho vidrado, te juro. Meus olhos eram mesmo água, verde claro, verde escuro. Três barquinhos de brinquedo, te juro, fui botando todos eles. E te juro, portanto, para completar a música. Repetiu, exato. Naquele rio tão puro. E depois repete, naquele rio tão puro. Portanto, havia umas repetições, havia umas adaptações. Para poder ser adaptada à fada, sim. Não é? A fada, à música. À música. E acho que, pronto, e não perde nada, só ganha. Aliás, há um reforço da ideia, porque é cantado, não é? Porque ele tinha essa capacidade, porque o Alain era uma pessoa muito culta, mesmo a nível poético, não é? Porque tinha uma editora em França que editou uma série de livros de poesia portuguesa e literatura portuguesa, até quando ele esteve exilado em França, porque o Alain depois, numa fase posterior a esta do abandono e de uma série de fatos que ele fez para a Amália, ele teve que sair de Portugal, uhum. Porque havia a ditadura, não é? E ele teve que fugir, teve que se exilar em França. Mas continuou a editar uma série de... E foi aí que fez essas gravações que tu depois ouviste? Sim, sim, sim, sim. Não. E mesmo, já tinha, mesmo já, cá. Já tinha feito cá, supostamente. Já tinha, ao piano, isso é muito curioso, sim, sim, isso sim. Que tu referiste. Da Cecília Meirelles para o Fernando Pessoa, é um desafio cantar Fernando Pessoa, Camané? Eu acho que é um desafio é encontrar uma, porque assim o Fernando Pessoa, como eu disse, é um poeta, cantar a mensagem ou cantar os poemas, a maior parte da poesia do Fernando Pessoa não é para ser cantada. Uhum. Portanto, mas existe alguma poesia e é preciso ir à procura, não é? É o gosto popular do Pessoa, as quadras, as tilhas, as quintilhas. Há muitas coisas que foram cantadas ao longo, por outros fadistas até. Eu lembro-me da Teresa Tarouca ter gravado um Cais de Chuva no Céu Cinzento, uhum. Lindíssimo. Das coisas mais bonitas do fado, e ela tinha um bom gosto também. A Teresa Tarouca tem um repertório lindíssimo, uma fase. É engraçado que ela teve um percurso curto, um espaço de tempo, mas que é. Muito rico. É muito rico, e elas são para aí. É engraçado que são para aí uns 6 ou 7 singles de fado que ela faz, que são extraordinários. Depois há um LP mais tarde, mas são extraordinários, são um gosto, não há nada que ela cante que não seja muito bom. E então, pronto, inspirado nessas pessoas que eu ouvi, porque, por exemplo, a Amália nunca cantou pessoa. E, aliás, a Amália, se calhar também, não encontrou pessoa que encontrou a Teresa, ou que encontrou outra, uhum. ou mesmo o João Braga, que cantou também o Fernando Pessoa, ou outros intérpretes que cantaram. Mas a Amália, por acaso, não encontrou. Mas tu encontraste. Mas foi assim, tipo, mas deu imenso trabalho. E... Mas porquê é que tiveste essa motivação à partida? Ou seja, porquê é que disseste, bem, eu quero cantar Fernando Pessoa e, portanto, vou à procura de poemas que dê para cantar? Porque não, gostas da poesia dele? Porque... Gosto imenso da poesia dele, mas também tive sorte. Portanto, não tive assim, de repente encontrei. O amor, quando se revela, não se sabe revelar, sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer, fala, parece que mente, cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quando sente, fica sem alma, nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Esta parte do poema, eu já li o poema, esta parte do poema não canto. Uh-huh, sei, sim. Deixaste cair a última quadra, porque são quadras de alguns populares, podia tirar, podia pôr. Claro. E pronto, mas foi um bocado inspirado, eu ouvi algumas pessoas, e especialmente o que me inspirou a procurar a pessoa foi a Teresa Tarouca. Tens gostado muito das interpretações dela? Sim, gostei muito daquele em especial. E deste poema em particular, que fala aqui desta ideia de que quando se sente realmente, ou quando se gosta muito, não se consegue dizer, e é melhor ficar, não é? Quem quer dizer o que sente não sabe o que há de dizer, fala, parece que mente, cala, parece esquecer. E depois também aqui, não é? Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quando sente, fica sem alma, nem fala, fica só inteiramente. Concordas com esta ideia que é difícil falar sobre os sentimentos? Sim, é difícil falar e há um sentimento de solidão de quem está completamente... porque a pessoa sente-se sozinha, não é? Não, de certeza absoluta que o tipo está ao lado ou o outro, não sei o quê, não está a sentir o mesmo. Que giro. Não é? Não sei se é isso, mas... É assim que tu o vês. Sim. A solidão que tu encontras é essa, de teres um sentimento muito grande, mas não encontrares eco dele nas pessoas que estão ao teu lado, é isso? Sim, e se calhar é de tal maneira, sei lá, esquisito, não é? Uma palavra muito esquisito, que se calhar é um sentimento que... De repente eu não vou partilhar com ninguém na altura, quer dizer, mais tarde talvez, não é? Mas, e que é difícil de descrever, como é, sim, como e é extremamente difícil de descrever, até não se pode descrever, quer dizer, nem ele o descreve totalmente, ele descreve só a sensação e a confusão, não é? E a confusão. Ou seja, concordas com a ideia de que é difícil... ao cidadão comum, vamos imaginar que aos poetas menos, por isso é que os lemos, escrever ou dizer ou falar sobre aquilo que se sente, assim, encontrar as palavras certas, é isso? Sim, não há palavras certas. Até eu acho que, pronto, é difícil. Não há palavras certas, achas que não há? Não, quer dizer, eu acho que, bem, o pessoa tem até mesmo a nível de, é impressionante, mas claro que neste... A maior parte da poesia do Pessoa não é para ser cantada, não ia cantar. Não, existem ali umas coisas que, se procurar bem, encontra-se. E já percebi que ficas contente por ter conseguido encontrar, não é? Sim, eu acho que já não há muita coisa para encontrar. Achas que agora já é difícil? Já, porque pelo menos daquilo que... Claro que, mas de repente aparece qualquer coisa. Pronto, ou seja, vais continuar a procurar. Pode ser que apareça, não é? Sim, por exemplo, aquela... que há uns anos por exemplo, o Mário Lajinha fez a primeira vez que ele fez uma música bem foi um poema de Pessoa, do Álvaro de Campos, que é a Margarida. E a Margarida, no fundo, é um bocado aquela coisa de... É engraçado, porque depois como é que eu não pensei na Margarida? Já tinha passado várias vezes pela Margarida. De repente ele faz a música e aquilo encaixa. A tua próxima escolha, Camané, é de uma pessoa muito conhecida do fado, Linhas Barbosa, que autor de muitas letras para fado, uma canção chamada Remorso. Queres ler e falar-nos sobre ele? Porque é que o escolheste? Sim. Remorso. Bate-me à porta, quem é? Ninguém responde, que medo que eu tenho de abrir a porta. Deu meia-noite na Sé, quem virá tanto em segredo acordar uma hora morta? Batem de novo, meu Deus, quem é? Tem pressa de entrar e eu sem luz nada se vê. A lua fugiu dos céus, nem uma estrela a brilhar, batem-me à porta, quem é? Quem é, quem é, que pretende? Não abro a porta a ninguém, não abro a porta, ainda é cedo. Talvez seja algum doente ou um fantasma, porém, ninguém responde, que medo. Será o fantasma dela, da que matei, não o creio. A vida, a morte, que importa, se espreitasse pelas janelas, Jesus, Jesus, que receio que eu tenho de abrir a porta. Feia noite de Natal, a esta hora o Deus menino já nasceu na Nazaré. Não há perdão para o meu mal, calou-se o galo e o sino, deu meia-noite na Sé. De certo que é justiça, para conduzir-me ao degredo, matei, tenho de morrer, ou minha alma assustadiça, quem virá tanto em segredo? Seja quem for, é um esforço, vou-me entregar, que tormento, que vence e desconforta. Aliás, que me vence e desconforta. Ninguém bateu, ó remorso, não é ninguém, é o vento, acordar-me a hora morta. Isto antigamente, este poema, eu acho isto lindíssimo, porque este poema era o Natal do assassino. Ui, sim. Isto era um tipo que supostamente terá morto a mulher, portanto, isto numa altura em que ninguém falava, que, pronto, que não se falava da violência doméstica como se fala hoje. Uhum. Mas aqui fala da violência doméstica, fala de uma série de coisas, fala da culpa, uhum, fala do medo, fala de uma data de coisas que não havia, ninguém falava. Portanto, isto é super atual. Mas isto pode acontecer sem ser nada disso. Pode ser um tipo qualquer que cometeu um. Uhum. Claro que ele inicialmente inspirou-se num tipo que era um. Pronto, inspirou-se num assassino, mas, uhum, mas podia ser um tipo qualquer que cometeu um crime qualquer. Um delito mais comum. Sim, coisa mais comum, ou mesmo qualquer coisa. Isto, uhum, aqui não é isso que está aqui. Portanto, ele se calhar inspirou-se nesse lado, mas de certeza absoluta que isto fala de esquizofrenia, fala de ataque de pânico, fala de um tipo que está perdido, está a achar que estão-lhe a bater à porta, que tem medo, que tem culpa. Isto tem a ver com a culpa, com uma lata de coisas, claro. E isto, pronto, e ele descreve uma noite de um tipo a passar por isto. Uma descrição. É essa ideia, perfeita, não é? Essa ideia de que tu gostas é a ideia, não, da narrativa, não é? Da história dentro história, da narrativa. Fado. Sim, não, mas eu acho que isto é de uma beleza poética, de um poeta popular que não é mais que um poeta popular, mas devia ser, porque este tipo ultrapassa qualquer coisa, ainda por cima. Ainda por cima é tão atual, não é? Uhum. E eu já sabia que ele existia no fado. E o Marceneiro, que era um homem inteligentíssimo, que tinha um grupo de gente, de grandes poetas, que estavam sempre ligados a ele, porque ele se aproximou deles, porque ele correu esses riscos antes. Portanto, estou a falar noutra época, portanto, ele fez os fados tradicionais que ele fez. Fê-los a pensar nestas músicas com uma expressão incrível, no sentido de perceber, porque ele fazia isto é a marcha do marceneiro. Uhum. Isto é, que ele cantou em várias músicas, ele fez para várias músicas, e depois ele, cada vez que ele canta e gravou a marcha do marceneiro com letras diferentes em fases diferentes. Uhum. Adaptou, não é? Foi uma... Não, este não, não, este nem é a marcha do marceneiro. Este é... Bem, agora estou baralhadíssimo. Na festa namoraria, ninguém responde, que medo. É a marcha do mercenário. Isto é a marcha do mercenário que ele fez à festa namoraria, fez uma data de fados. Afinal era a marcha do mercenário. Pronto, ele fez, mas parecem músicas diferentes. Porquê? Porque ele, porque aquele som musical depois ele transforma conforme o sentido das palavras que ele, é como quem lê, é como quem portanto tudo isso tem uma importância extrema no fado. E pronto, este é mais um, é o Remorso, que é fantástico, que prova que o fado já vem de trás a grande poesia que existia no fado, da grande qualidade. A Casa da Mariquinhas, cá está ela, não é? Uma escolha, uma escolha curiosa, porque é um fado que muita gente conhece, não é? É um, os portugueses gostam deste fado e conhecem este fado desde sempre. Queres ler? Queres falar um bocadinho sobre ele? Porque é que o escolheste? Bem, a Casa da Mariquinhas é a descrição de uma casa. Uma casa, supostamente seria uma casa esquisita, não é? A descrição faz-me sempre lembrar assim uma casa em que toda a gente que vivia no bairro, na moraria, em que olhava para lá e percebia o que é que se passava, entravam e saíam pessoas e umas raparigas que lá estavam e tal, aquelas coisas. Mas a descrição que o Silva Tavares faz neste fado é extraordinária, e isto fez com que eu gravasse um disco sobre o mercenário, sobre o repertório do mercenário. Portanto, eu escolhi, claro que o repertório é muito mais vasto, não é? Eu escolhi alguns fados, um deles A Casa da Mariquinhas, que eu ouço desde miúdo e que ouvi pela primeira vez pelo mercenário. Mas isto tem a ver com esse lado que intuitivo que o mercenário tinha, e não só, porque o bom gosto, porque em alguns casos ele fez as músicas, como o Bailado, não é? O fado Bailado é um, foi o Marcelo que fez a música, é dos fados mais bonitos que há no fado tradicional, é uma música extraordinária, em que o próprio Marcelo gravou o fado Bailado com letras diferentes, não é? E o fado Bailado é aquele fado que a Amália cantava, Estranha Forma de Vida. Foi por vontade de Deus e o Marcelo, por exemplo, fez uma quintilha, aliás, fez esse fado há, sei lá, bem nos anos 40, em que fez À mercê de um vento brando bailam rosas nos vergéis e as marias vão bailando enquanto vários maneiros nos harmónios vão tocando. Portanto, e depois fez outro bailado e fez outro, e depois conforme ia gravando os discos pegava nas suas músicas e então vou gravar agora esta história nesta música que eu já fiz há uns anos atrás e tal. Por isso é que os fadistas depois, e eu inclusive, quando comecei a gravar os meus primeiros discos, pegava nessas músicas tradicionais e colocava letras novas. E ainda hoje faço isso, não é? E os fadistas que eu ouvi sempre, eu quando cantei o Bailado, cantei com um fado também do Fernando Pessoa. Há quanta melancolia, quanta solidão, aquela alma que vazia, que está agonia, que trago inútil e fria dentro do meu coração. Portanto, mas isso, pronto, e o mercenário fez isto aqui já era o trabalho do mercenário para o fado Moraria. Ele próprio cantou no Moraria, que era um fado com dois tons, em que ele conta uma história sem se repetir, sem nada, conta esta história, que é numa rua bizarra à casa da Mariquinhas, tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, e não há maior regalo que a vida de raparigas. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra, se canta o fado à guitarra, de como vida até chora, a casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida e desejada, altiva como as rainhas, ridas muitas, coitadinhas que a censuram rudemente por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada. No fundo não vale nada o tudo da casa dela. No vão de cada janela, sobre coluna, uma jarra, colchas de chita com barra, quadros de gosto magano, e em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parco espólio, um cofre forte comprou, e como o gás se acabou, ilumina-se a petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce e mesquinhas passam de fronte às vizinhas para ver o que lá se passa, mas ela tem por pirraça as janelas com tabuinhas. Eu, por acaso, foi este fado que fez com que eu quisesse fazer o disco de Marcenaria. E foi um texto escrito pelo Taman sobre a Casa das Mariquinhas, que fez com que eu me inspirasse. De repente, alguém que está ligado à poesia e que percebe e que... E é um texto lindíssimo do Pedro Taman, sobre a poesia, mas é um poema muito visual, não é? Sim, tu, aliás, estás a ler e consegues imaginar. Não, mas é que tudo o que ele escrevia, este Silva Tavares, é impressionante, porque ele contava as histórias de tal uma forma que nós conseguíamos visualizar tudo o que lá estava. Uhum. Aliás, é uma das coisas que vem escrito nesse texto. É incrível, quer dizer, é isso. As rimas, é tudo perfeito, é tudo. Pronto, era. É muito interessante esta nossa conversa, porque uma vez que te estamos a ouvir ler de fados que já cantaste, dá vontade de, a seguir, quando acabarmos de gravar isto, e se calhar as pessoas que estão a ouvir vão fazer o mesmo, que é depois, quando virem a lista das tuas escolhas, vão ouvir-te cantar, porque aqui ouvem-te ler. Sim, o que é curioso. Isto é tudo fatos que eu já cantei, por acaso. Sim, sim, sim. Eu tenho gravado o Abandono com o Lajinha. Uhum. Gravei. Eu nunca cantei Amália, por exemplo, porque. Porquê? Porque quis fazer o meu caminho. Então eu escolhi, fazia aquilo que a Amália fez, e que os fadistas fizeram, com os quais eu aprendi, que é aprender letras novas para fados. E, uhum. e cantar coisas minhas e construir o meu repertório. Uhum. Agora, ao fim de uma série de, sei lá, de uma data de anos, decidi cantar pela primeira vez um Com Voz, ou um Abandono, ou mesmo uhum. Um Espelho Quebrado, que gravei no disco Lajinha. Arrisquei cantar um ou dois fados da Amália, ou três. Porque é que dizes arriscar? É um risco cantar a mesma coisa que cantar Frank Sinatra, ou cantar Jacques Brel, ou cantar Aznavour, quer dizer, são versões definitivas. Nós não vou lá acrescentar absolutamente nada, quer dizer, vou ter um grande prazer, mas a verdade é que já está tudo feito. Tu falaste aí do Aznavour e do Sinatra, imagino que os admires também. Nunca te passou pela cabeça cantar as canções deles, desses cantores, grandes cantores também, mas que não são portugueses? Eu uma vez fiz um espetáculo com a Orquestra Sinfónica no São Luís, a Orquestra Sinfónica do São Carlos, e foi um convite feito pelo Jorge Salavisa. Foi um espetáculo que eu fiz há uns anos atrás. E cantei algumas coisas assim dessas. E outra vez também participei com a orquestra do Glenn Miller. Mas eu perguntava se nunca te passou pela cabeça gravar. Não, fizeste assim, não. Não, não, não. Porquê? Não, quer dizer, eu fiz esse espetáculo, gostei imenso. Foram 8 noites no São Luís. E pronto, eu lembro de quando cheguei ao palco, pensar assim, tenho duas opções agora. Estava cheio de medo. É fugir já ou ficar. Fugir. Sim. E depois comecei a dizer, se eu fujo estou lixado, porque alguém me vai, sei lá, vão-me pedir uma indemnização ou não sei o quê. Vão-me. Isto não se pode fazer. Estão todas. Mas pensaste mesmo? Ou pensei. Estava mesmo? Cheio, assim, não sei se vou conseguir. Mas depois. Não, é sério, passou-me pela cabeça. Fui já a fugir. E a verdade é que não fugi, cantei umas coisas, pronto, cantei umas coisas que gosto muito, cantei alguns tangos do Goianetti, cantei o Que Sei Triste de Venise, do Aznavour, e cantei... E gostaste dessa experiência? Uma ou duas canções do Sinatra, pronto, já cantei... E gostaste? Sim. Sim, quer dizer, ao terceiro dia estava melhor. oito dias. Portanto, sobretudo dos espectadores que foram, do público que foi a seguir, não é? Nas últimas sessões, então, já estavas mais à vontade. Sim, porque eu tinha alguma vergonha em relação ao meu inglês, que não é. Quer dizer, não tenho uma pronúncia. fantástica, não canto muito bem, não sei explicar, mas não tenho. Não te sentes muito confortável? Confortável, o francês um bocadinho melhor, talvez por ser latim, ou latino. Não sei, o castelhano, o espanhol, quer dizer, pronto, é tudo foi. Território mais desconfortável. Mais desconfortável, mas a verdade é que trabalhei muito e consegui. Fazer, mas e tu, quando estás assim nas tuas horas vagas, portanto, não em palco, nem a ensaiar, nem a gravar, já sabemos que não ouves os teus discos, ouves os outros autores de que gostas e cantores e a música de que gostas, whatever, e acompanhas a cantar, como assim o cidadão comum faz, ou nem por isso? Sim, às vezes acompanho. É. E agora, pronto, eu tenho um filho com 1 ano e 2 meses que por acaso. Eu tenho ouvido um bocadinho às vezes umas coisas que eu faço para ele me ouvir. Para então, ele saber que o pai quer. Aqui há dias eu estava a ver quando foi aquela história dos Grammys e estava a passar na TVI, ou o que é que foi, eu estava a cantar na televisão e estava a dar uma entrevista e ele começou-me a ouvir, nunca me tinha visto. Pronto, porque não põe. Não estás a pôr o pai na televisão em casa para ele sim. saber, não é? Claro. E ele de repente tirou as suas e disse: papá. Olhar para a televisão, foi super engraçado. E pronto, foi muito engraçado. E às vezes, mas ouço muita música. Eu lembro-me de ouvir. Houve uma altura que ele, no, vinhamos no carro no Algarve e havia uma música, não sei, havia uma versão do Lavinha Rose, da Edith Piaf, mas uma versão do Armstrong, em que tem uma entrada com o trompete e aquilo tinha um som agudo, bem, eu punha aquilo em repeat durante a viagem toda. Ah, ele gostava? Não, parava de chorar. Uau, assim. E agora adora, ponho o C'est si bon e aquelas coisas todas, as versões do Armstrong e não sei o que, ele adora Armstrong. Adora Louis Armstrong. Adora, este é bom gosto, o teu adora, filho. Tenho coisas dele a dançar o Miles Davis, sei lá, coisas engraçadíssimas de... E cantas para ele? Sim, canto. E cantas fado ou cantas as canções também das crianças? Sim, canto, sim, um bocadinho. O que seja. E, portanto, achas que ele ainda não percebeu que tem um pai fadista, é isso? Está assim, está a caminho de perceber? Não, quer dizer, isso... Não, não sei, acho que ele ouve muita música e percebe que tem uns pais que gostam muito de música e ouve muita música e que sei lá, e está sempre a pedir música e quer ouvir, sei lá, é muito engraçado, é uma experiência incrível. É, não é? É a melhor experiência. Antes de irmos ao teu último poema, que eu não vou já revelar qual é, vamos aqui falar de uma escolha que tu trazes para o podcast, que eu acho muito curiosa, porque é de um poeta contemporâneo, muito jovem, creio que nasceu em 87, chamado Sebastião Belfort Cerqueira. E tem um livro, tu trazes aqui um livro chamado Monda. Tu escolheste este autor, que ao que sei já escreveu fados para ti, mas tu nem sequer trazes poemas que tu cantaste, não é? Trazes outros. Porque nesta altura ainda vou gravar os poemas que ele fez, portanto ainda não estão gravados e pronto, não, depois de sair o disco vão ser revelados, não é? Uhum. Mas eu conheci-o porque me foi oferecido o livro e também o Jorge Silva Melo falou-me nele na altura e a Mariana, a minha mulher, também falou nele, que tinha assistido a uma leitura de poesia do Sebastião e eu liguei para o Sebastião e disse: Sebastião, não consegues fazer uns fados mesmo, umas letras para fado, pensar nisso, porque gostei imenso da poesia dele, mas percebi que não era aquela coisa que nós gostamos de ler, mas que não dá para cantar. Mas que tem tudo a ver com aquilo que nós sentimos e que vivemos e essas coisas todas. Eu falei com ele e ele disse-me que uma coisa muito engraçada é que o doutoramento dele foi feito com letras para rap. Ai, que engraçado. Para a música ultramoderna. E de repente dei-lhe duas músicas fatas, aliás, dei-lhe mais algumas ideias e disse, e mostrei, e ele fez logo um fado para uma música do Fado Rosa do Marceneiro, lindíssimo, uma coisa fantástica, com, que são quadras e cestilhas, portanto a ideia está fantástica, adorei os poemas que ele escreveu, e depois também fez outra letra para, para uma música do Fado Bica. E então, o que é que eu... pronto, e eu gostei das duas e vou gravá-las e então pronto, mas foi a partir daqui destes poemas que eu pronto, tudo aconteceu de uma forma muito natural, mas afinal, mas eu também gosto de escrever, também, nunca me foi pedido, mas pá, escreveu e foi fantástico. E escreveu e correu lindamente. Lindamente, pois, depois tem uma linguagem ultramoderna ao mesmo tempo, como tinham estes poetas. Uhum. E uma forma de escrever muito, muito, muito, muito bonita, muito simples ao mesmo tempo, mas muito. Umas rimas fantásticas, tudo o que eu gosto. E pronto, e depois. E isto tem a ver com. E este livro dele, portanto. Este poema que chama-se Mal, que eu adoro, que é: fiquei mal habituado de beber só água suja e remar contra os clichês, por ter de explicar aquilo que não pode ser explicado, e a quem não queria uma e outra vez. Fiquei mal habituado a achar que o sacrifício era questão de princípio no sentido de começo, e num sentido de início, achar quase que é normal pegar nas coisas do avesso, endireitá-las no peito e acabar magoado. Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. É bonito, sim. E depois, este poema que é... Escolhi este poema porque é o título... Tem a ver, o título do livro. Chama-se Monda, o livro. Olhos de amora e uma ave na garganta, Monda. Um silvado que vai de um mundo ao outro, Monda, e cerveja por sobre os montes todos. Monda em cima de tudo, que é o que o mundo quer, da monda dos costumes à monda de mulher que está no piso 4. Um horizonte, um cato, e monda de calor, a fazer sombra ao espaço e aos olhos do meu amor, da cor do desacato, como um pescoço de água, de águia. Olhos de amora e uma ave na garganta, Monda. Mandar as mãos em ronda, mudar a mão da dança. Monda, monda e depois descansa. Como quem não trabalha, como quem canta enquanto. É muito bonito. E, portanto, foi uma maneira de tu trazeres, digamos, poesia contemporânea, escrita agora, sim, por um jovem, mesmo jovem, não é? Sim, nascido, sim, nos anos 80, aqui para o podcast. E é interessante que faças, tenhas essa abordagem também, não é? Se tu a pedir à pessoa, por gostares da poesia dela, se consegue ou não adaptar, escrever para ti. É muito interessante que faças isso. Quando é que podemos ouvir essas gravações? Pronto, eu agora estou a preparar o disco e é engraçado que no CCB, no espetáculo, eu vou cantar esse, porque me foi pedido cantar alguns inéditos, e eu vou cantar um destes temas que ele me fez. Vou cantar pela primeira vez antes de gravar no disco, porque é uma das coisas que surgiu, né, que foi uma ideia, foi fantástico no disco que eu fiz com o Lajinha, por exemplo. Mas que foi que nós começámos a ideia não era fazer um disco, foi era fazer espetáculos. Espetáculos. E ao fim de 10, convidei, decidimos os dois fazer um disco. E isso fez com que fôssemos para o estúdio, com uma descontração incrível, sem pensar, sem estar ali. Fomos para o estúdio, ele estava com o piano, eu estava noutra salinha, e gravámos em takes. Tipo, cantámos 3 vezes cada fado. E escolhemos aquela versão que nos pareceu melhor. E isso foi uma coisa que ainda não tinha acontecido. E que é das coisas melhores, porque de repente lembro-me de grandes intérpretes, grandes fadistas com quem eu falei, que isso lhes aconteceu, pronto, de ir para o estúdio com essa descontração, de repente não estarem a gravar as coisas pela primeira vez e que não estarem ainda a aprender e a, as coisas estavam interiorizadas e de repente a coisa, eu gostei imenso dessa ideia. Claro que também a outra, também muitas vezes acontecem coisas boas, porque mas foi muito bom fazer isso. Correu bem, não é? O teu trabalho com o Lajinha não é de agora e tem corrido bem, não é? Sim, vocês são uma boa dupla, não é? Sim. A tua última escolha, Camané, é do José Carlos Ari dos Santos, O Homem da Cidade, um belo poema. Eu se calhar vou ler eu este para terminarmos e depois já falamos sobre o poema. Então, diz assim: agarro a madrugada como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade, que manhã cedo ensaia a dança de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o cio, vou por Lisboa maré nua que se desagua no rocio. Eu sou um homem na cidade que manhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho a manhã como uma flor. À beira mágoa desfolhada, um mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos, a madrugada abriu, a flor de abril também. A flor sem medo perfumada, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa bem amada, que mal me quis, que me quer bem. É um... É o grande Carlos do Carmo, que também foi é incrível, todo o percurso dele é igual nessas coisas que é a intuição de perceber e de sentir os grandes poetas e de trazer para o fado esta coisa belíssima que é o José Carlos Ari dos Santos, a forma como o Carlos... Eu agora estava a ouvir ler e de repente estava a ouvir o Carlos ali, a forma, o mal me quer azul na cor, uma coisa, pronto, é engraçado, porque agora estava-me a lembrar de uma coisa, por exemplo, as duas lágrimas de Orvalho, nem se sabe quem é o poeta, é o Fato Pedro Rodrigues. É de tal forma a capacidade que o Carlos tem de cantar e sempre teve, não é? De agarrar em umas cestilhas, neste caso são cestilhas, nas duas lágrimas de Orvalho, por exemplo, caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto, pobre de mim, pouco valho, para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. A forma como ele cantava aquilo fez com que aquilo se tornasse o Pedro Rodrigues mais famoso e mais importante. As pessoas, quando querem uma referência do Pedro Rodrigues, é aquela música, é aquela letra. Foi ele que fez, porque teve a capacidade de entender e de escolher aquelas, porque existem Pedro Rodrigues muito antes, não é? Mas a forma como o Carlos pegou naquilo e noutros fados, não é? E depois, como ele pegou nos grandes poetas também, que o caso do Ari dos Santos, ele conseguiu, tudo o que ele fez foi, isso tem a ver com não só, é a forma como um grande intérprete, como aconteceu com a Amália, depois com o Carlos do Carmo, consegue agarrar na poesia e agarrar na música e conseguem transmitir aquilo que é para transmitir, essa verdade toda. E pronto, e lembrei-me, é um dos grandes fados da minha vida, que é este Homem da Cidade. Este disco é fabuloso, aliás é o título do disco, é dos melhores discos da música portuguesa, tudo é bom naquele disco, não é? E foi ele que escolheu o repertório, foi ele que escolheu tudo, foi ele que naquela altura decidiu que seria assim. E decidiu bem. E decidiu de uma forma incrível e É uma maneira também de tu trazeres para aqui o Carlos do Carmo, não é? Para, sim, a nossa conversa. Sim, é. Fica aqui na rua, também mora aqui na rua, nesta rua fantástica onde nós estamos. Pronto, é uma referência para ti. E pronto, este homem na cidade, este disco todo, não é? Que ele fez, que esta forma como ele agarrou no Zé Casário dos Santos. Aliás, eu acho que ele escolheu o melhor do Ari, que trouxe o Ari para o fado, porque o Ari não era um poeta que estava ali. Ele trouxe o Ari também para o fado, como trouxe a Amália também, quando falámos a Alfama e uma série de fados. Houve duas pessoas que souberam trazer o Ari para o fado, foi o Carlos do Carmo e foi a Amália. Logo esses dois. Olha, Camanepa, antes de terminarmos, não queria deixar de falar contigo, uma vez que estamos a gravar isto agora, no mês de outubro, e ainda em pandemia, ainda debaixo desta incerteza em relação ao futuro. Conversávamos antes de começarmos a gravar, disseste-me que tinhas muitos concertos este ano e que foram todos cancelados. É uma coisa que atravessou, estes cancelamentos atravessou a área da cultura, sim, genericamente, não é? Mas que felizmente já estás a começar, aliás, falaste há pouco de CCB, já estás a começar a dar outros concertos. Sentiste muito também, não é, no teu trabalho, o efeito da pandemia e disto que nos aconteceu? Senti, porque mais do até o facto de não fazer aquilo que mais gosto de fazer, quer dizer, não podia fazer, mas também a tristeza nas pessoas, o lado mais, foi um ano muito complicado, que uma grande novidade negativa para as pessoas, era preciso parar, era preciso perceber o que é que estávamos a viver, perceber pronto, e depois começaram a haver alguns concertos com e estão a haver, mas com todos os cuidados, não é? Algumas salas que estavam esgotadas, por exemplo, desde, lembro-me aqui há dias em Almada, a sala estava esgotada desde março, ou que era, fizemos dois dias, que é para as pessoas poderem estar separadas. Temos que ter cuidado, temos que ter os cuidados todos. Sentes o público mais receoso por estarmos neste contexto? Sentes, sim, o público diferente, não? Sim, as pessoas estão. É mais difícil estar num espetáculo durante os. Eu que há tempos fui ao teatro e às vezes vou, e um espetáculo inteiro com uma máscara. É um desafio. As pessoas têm que pensar no que estão a ver e pensar que têm que estar com a máscara. Portanto. Há uma série de coisas que são diferentes, não é? E que são difíceis. Mas eu acho que as pessoas estão tendo cuidado nesta altura, protegendo-se a si e aos outros. Eu acho que se consegue, aos poucos, ir ao cinema, ao teatro, ouvir concertos, mas tem que haver cuidado, tem que haver. Tinhas saudades de, já não digo enquanto intérprete, mas enquanto espectador, tinhas saudades de começar, sim, a fazer, sim, isso? Sim, sim, sim. Mas eu comecei logo que eu percebi que era possível, tomando essas precauções, não é? Mas lembro da vontade que as pessoas tinham também de assistir, de voltar e de assistir a concertos. E tenho tido a experiência em todos os sítios que tenho passado, que é, pronto, as pessoas estão afastadas, 1,5 metros a ver os concertos, existem cadeiras que são para as pessoas se sentarem e outras que é para não se sentar. Para não se sentar, pronto, é diferente, não é? É diferente. Tens, imagino, vontade e desejo de que volte tudo à normalidade. Também para o teu trabalho, não é? Ou seja, é melhor quando era melhor antes. Quando, não é? For possível. Quando for possível. Quando for seguro. Quando for seguro. Eu acho que o importante é protegermos a nós, mas também protegermos os outros. Porque a verdade é que as pessoas se tornaram também aqui. Há uma preocupação com o próximo e uma série de valores que as pessoas têm praticado e que é bom. Parece-te bem este movimento, digamos, mais de preocupação com o outro, com sim, o próximo, sim, sim, sim. Não só de nos protegermos a nós da infecção, mas precisamente de termos cuidado para não infectarmos o outro. Achas que isso é positivo? Sim, sentes sim. que as pessoas estão mesmo preocupadas, é isso? Sim, sinto, sinto. Uhum. Sinto, nesta altura já é há um certo cansaço, também se sente isso, sinto que as pessoas estão cansadas, estão a ver um momento, se calhar estão um pouco deprimidas. Já é muito tempo da dita nova normalidade que não é a normalidade. Sim, não é? E isso, e as pessoas, sente-se as pessoas assustadas, mas pronto, eu acho que é preciso força, é preciso... Que aquelas frases iniciais que é vai ficar tudo bem, vai ter que ficar tudo bem. As vai pessoas ter. Vão ter que viver com o que temos que viver com o que temos. Para terminar mesmo, se calhar, e uma vez que estamos a gravar agora, queres dizer-nos assim, falar por alto o que é que vais fazer brevemente? Tens concertos, não é? Para breve, sim. Agora até ao final do ano, já tens assim muitas coisas. Queres falar de algumas? Bom, este ano vou fazer em Lisboa. Bem, vou fazer algumas salas também, Castelo Branco, umas coisas, Faro, Porto Alegre, sei lá, agora não consigo olhar bem. Não mas consegue. Pronto, mas tenho, por exemplo, o CCB no dia 20 de novembro. De novembro. Este é em Lisboa, dia 20 de novembro, CCB. Depois tenho dia 30 de novembro. No CCB já é com os meus guitarristas, portanto já é o Lajinha também vai, mas vai como convidado, portanto vai tocar dois temas comigo ou três. Já vão os meus guitarristas do meu trio de guitarras, José Manuel Neto, o Carlos Manuel Proença, o Paulo Paz. Vamos ter alguns convidados. Pronto, e quer dizer, há muitos mais que estão a acontecer, mesmo até ao final do ano. Está cheio de trabalho agora? Sim, estão a acontecer bastante. Claro que há muitas coisas que estavam marcadas e que foram canceladas também outra vez e que foram reagendadas para o ano. Eu lembro-me que havia espetáculos nos Açores que foram reagendados outra vez, havia um espetáculo em Olhão que também foi reagendado. Mas há outros que vão entrando. Que estão a entrar e que vão ser feitos, porque normalmente quando são salas de teatro, salas de espetáculo de teatro, os teatros estão preparados e que têm essas dinâmicas de desinfecção, de uma série de coisas que são possíveis e que noutros espaços não são possíveis. Que não são possíveis, tem que se adiar. Tem que se adaptar de outra maneira e adiar. Muito bem, Camané, muito obrigada. Gostei muito, muito de conversar contigo sobre as tuas escolhas poéticas e também sobre ti, conhecer-te melhor. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.